velocidade traz o horizonte até aqui. Quando escuto o coração e disparo a viagem que me leva pra bem longe dessa dimensão. Ao vivo e a cores, ao vivo e a cores, deixo transparente o que não quero lembrar. Hoje à noite vou buscar mais um céu para o meu fim. Quero toda a permissão, quero ver iluminado teu retrato instantâneo, minha redenção. Ao vivo e a cores, ao vivo e a cores, deixo transparente o que não quero lembrar. Ao vivo e a cores, ao vivo e a cores, deixo transparente o que não quero lembrar. Estrada que eu fiz, só ia alto pelo ar, bem assim.